Iguatemi AM, Uta Utlapa, Pasco Trasmajor, Mulutinha Popula Rara, Pasco, São Paulo. Tome fora da rede a economista do rato do Fugão. Transmissão simultânea para todo o Brasil com a Iguatemi, Onda Tropical. Uta Utlapa, 8,65, 4.975 kHz, 62 metros.